tenho um gosto muito grande por filmagens e já agora, já que se aproximava a Feira do Queijo da Oliveira do Hospital, achei um bom acontecimento para mostrar a minha capacidade de produzir imagens aéreas e queria também mostrar ao Conselho do que sou capaz. Demorou algum tempo, principalmente a edição, que dá muito trabalho. Onde é que tu foste buscar este gosto pelo vídeo, pelo tratamento da imagem? Então foi a primeira vez que eu vi um drone, já não me lembro onde foi, e no ano passado fui a uma feira em Braga, onde se tratava disso, e tive a oportunidade de experimentar dois dos modelos que queria muito testar, e aí veio o meu gosto por essas tecnologias. E vais continuar a fazer este tipo de trabalhos? Achas que podes fazer outro tipo de vídeos e até divulgá-los para mostrares aquilo que tu gostas? Sim, acho que até agora correu bem, espero que para o futuro seja ainda melhor.